Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje é dedicado ao álbum Lucinha, de Lúcia Menezes. Começamos com a faixa Sanfoneiro Toque, de João Lira e Joana Lira. Sanfoneiro toque, toque, toque, toque, toque, pra gente dançar. Tua sanfona toca, toca, toca no meu coração. Tem nego me olhando de fogo aceso, querendo me amar. Estou apaixonada, me sentindo amada, eu quero é forrosar. Sanfoneiro toque, toque, toque, toque, toque pra gente dançar. Tua sanfona toca, toca, toca no meu coração. Tem nego me olhando de fogo aceso, querendo me amar. Estou apaixonada, me sentindo amada, eu quero forrosar. Sim, moreno, me pega, sacode, me beija, balança nos teus braços, sou criança. Me faz um dengo, quero sonhar. Pelo céu varrido de estrelas, viajando pela noite inteira. Macio e cheiroso, eu vou galopar pelo céu varrido de estrelas, viajando pela noite inteira. O teu corpo macio e dengoso, eu vou galopar. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Eu quero chamar. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Eu vou forrosar. Lucinha, de Lúcia Menezes, foi produzido pelo grande produtor da MPB, José Milton, e gravado num dos melhores estúdios do Rio de Janeiro, a Companhia dos Técnicos. Os arranjos são de João Lira, que também toca viola, violão. Teve a participação dos músicos Adelson Viana na sanfona, o violão de sete de Rogério Caetano, o cavaco de Alceu Maia, o baixo de Jamil Joanes, a flauta e sax de Dirceu Leite. Vamos ouvir agora a música O Torrado, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Lá no sertão, quando o caba tá queimado, depois do samba ele só quer dançar torrado. Pega morena, enforca na cintura, agarra bem segura, como quem sente segura, tá com sede, quer matar. E a moreninha fica só rodopiando, num canto estribuchando, que nem rede balançando, sem saber pra onde vai. Pois fica o cabra no cavaco, dando cheiro como a veia do pereiro que começa a florar. O sanfoneiro que de bebo já tá mole, deitado em riba do fole, só três notas sabe dar. Cheira, acorda logo, o sanfoneiro perde. Atrás dele vem com três cabra valente, pois quem não dança decente entra logo no punhado. O time de sonho musical é complementado pelos percussionistas Durval Ferreira e Zé Leal e pelo baterista Paulo Braga. Vamos ouvir agora Pisei num Despacho, de Elpídio Viana e Geraldo Pereira. Desde o dia em que passei numa esquina, pisei num despacho. Entro no samba, meu corpo está duro, bem que eu procuro a cadência e não acho. Meu samba, meu verso não fazem sucesso, há sempre um porém, vou a gafieira. Fico a noite inteira e no fim não dou sorte com ninguém. Mas eu vou num canto, vou num pai de santo, pedir qualquer dia que me dê uns passes, um banho de ervas e uma guia. Está aqui o endereço, um senhor que eu conheço, me deu há três dias. O mais velho é batata, diz tudo na exata, uma casa em Caxias. Ouça ainda Vapor de Carangola, de Manezinho Araújo e Fernando Lobo. Fogo no vapor de Carangola, fogo no vapor, Minas Gerais. Fogo no vapor de Carangola, vucu vucu não amola, tá danado pra chegar vapor. Fogo no vapor de Carangola, fogo no vapor, Minas Gerais. Fogo no vapor de Carangola, vucu vucu não amola, tá danado pra chegar. Saudade, meu bem, a vida, meu trem. Corre depressa, passa meu trenzinho desengonçado. Não me chegues atrasado, que eu espero, meu amor. Fogo no vapor de Carangola, fogo no vapor, Minas Gerais. Fogo no vapor de Carangola, vucu, vucu, não há mola, tá danado pra chegar, vapor. O disco do dia hoje trouxe o álbum Lucinha, de Lúcia Menezes. Um disco independente. Mais informações no site www.luciamenezes.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Você pode reescutar nossos programas anteriores através do site www.discododia.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.